Equador, uma boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, prossiga. Autorização, Vitória da Conquista. Sim, confirme. Sou autorizado, ele é 3290. Após estar acesso, é autorizado, comunicador, 3290. 0 graus, 1-1-1. Muito obrigado. Transição Alefa. Agora Alefa 3-6. Grau, tá fudando, então. Linha 727082, informe autonomia e PAD, por gentileza. Dá pra explicar se é a Índia com a Índia? Município de Catu, morreu 44, 4 a bordo, tá? 0, decolou ao. Boa noite, 00. Tango Tango, livre cruzamento, frequência livre estacionário, Alfa Tango Tango. Hotel, no ponto de espera do hotel, chama a torre, em 1895. Informe o estimado para pouso. Estimado, ou no 625, senhor. Ok, eu no 625, chama 20 milhas fora para livrar a frequência para Palma da Lima. Chamará 20 milhas fora, para Palma da Lima. Papá Romeu Lima, plano foi feito na sala de Salvador, confia. 05, ele é direito, chama só 21-19. A direita, 219-3206. Taça de ponta, notificação realizada uma hora atrás, via telefone. Afirmativo, não recebemos ainda, entramos em contato com a sala, graças. Ok, boa tarde. Para 867? 67, na escuta. Você já falou de água? Autorizado. Obrigado, água. 36, táxi. Via Alfa, Juliette, posição 01. Alfa, Juliette, posição 01, 3206. Prossiga, Marinha 7082. Ingresso e decolagem, 7-0-0. Manhã 7082, decola da presente ou ingresso na pista? Decolada presente com sentido 1-0, cidade grama. Sentido Marinha 7082, livre de decolagem de pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-2-9. Boa tarde, Lima, Kilo Zulu, voa a posição Mari, chama descida. Fabino 312, chama Recife 251, alterna 13395, Procério 1312. Seu Procério 1312, com sua frequência? 1251, alterna 13395. Seu Fabino 312, fica chamada cometa 103. Afirmativa, eu tenho no meu indicativo de chamada da aeronave no 3 no 2. Controle 1 no 208. Até 08, controle. Controle Salvador, Maria 7082. 7082, prossiga. 82 decolado, na ré forte, mantendo 1000 pés. Acionado 0260. Afirmativa, não recebo ainda o transponder do Marinha 7082. Autorizado ascensão 2000 pés no corredor forte. Pés do corredor forte 82, estacionado 0260. Ok, recebendo agora o Marinha 7082, informe estimado para ingresso na terminal Aracaju e estimado para pouso. Gente, aguarde. Uno 25 decimal 1, alterna, 13395. Estabilizando o localizador, da 3290. 3290, final torre 118-95. 285, obrigado. Boa tarde, até 4 mil pés, a localizada descida 1014. Vitor Charlie Hotel, desce para 2 mil pés, autorizado ERS, ajuste no 0 no 4. Charlie Hotel. Baixar travado, tá 3290. 3290, nível de pulso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, trip 5240, torcente da Yankee para início de descida. 5240, sem identificação, desse manter uma centena, chegar a marca. Vou para uma centena na malha, para uma centena na malha, trip 5240. 4089, prossiga. Informação Yankee, solicita nível 340, vitória. Terminal aos 1641 e Aracaju 1711. Sente. 10, perfil da saída Dael, Lida Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor, aciona 5425. Controle opera 120, decimal 8. Fazer 4089, autorizado Vitória, nível 340, via 3150, decola pista 10, saída da Leu, Leda, Bidev. Transponder 5425, com controle 120, decimal 8, azul 4089. Regimento com retinho pronto no 03, azul 4089. Fica para 4089. Boa tarde, 5474. Vai manter a chegada a Mari no ponto ideal, desce até o 110. Voador, muito bom dia. Boa tarde já. São 3193, Sente da Yankee, para Gualeão no nível 360. 3193, Atan, Yankee confere. Galeão autorizado, nível 360, via Tenzulu 1-0. Decola da pista 10, curva à direita. Perfil da saída da El, Leda. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Motivo, então 360 autorizado para Salvador, via Pesolu 110, decola da 10, com curva direita, na saída da El, Leda, Leda, Motiva. 120, decimal 8 é o controle, e 5431 é o transporte, então 3193. Regimento correto, chame pronto no 06, tá? Afirmativo, senhor, no 06. Ô, solo, é o TAN 3216. TAN 3296. É o 3216, nós estamos aqui já há alguns minutos na posição número 1, com o motor girando, não tem ninguém da infraero. Excelente, eu vou entrar em contato aqui, tá 32 no meio. Obrigado. Paulo, Salvador, boa, tá 3290 na Fox Estações. 3290, Fox via Alfa, chama de Juliette. Alfa, chama de Juliette, tá 3290. Lima Quilosão desce para 3 mil pés, sem restrições. 3 mil com 1014. Lima Quilosão, controle. Desce para 3 mil pés, sem restrições, com 1014. 3290, reautorizado, Juliette para o 08. Utilizar a taxa na medida do possível. Alfa, Juliette, até o 08, para 3290. 4-1, abandone a chegada Bonf, voa Duna, tá presente. Boa no pro de Duna, meu, 4-1, obrigado. Tô Charlie Hotel, estabilizar, chama a torre 118-95, Charlie Hotel. Estabilizado, um bom dia, senhor, boa tarde. Estamos aqui entre a Fox e a Echo. Tá a nossa esquerda aqui no gramado, tá bom? Tá ok, cara, obrigado. Nada. Reduzir para 210 na helicada, com 4-3. Torres, Vitor, Charlie Hotel. Prossiga, Vitor, Charlie Hotel. Estabilizado na 110, Vitor, Charlie Hotel. Sente, Vitor, Charlie Hotel, intenção de pouso 1-0, 1-7. 1-7, se for o número 1. É o número 1 para 1-7. Persegue para 1-7? Afirmativo. Gente, o Vitor Tchau Hotel, reporte para cancelamento dos planos. Apresente e propõe, então. Gente, o Vitor Tchau Hotel, cancelado a número 5. Está autorizado uma base pela direita, pistão 1-7, reporte girando. Tchau Hotel. Muito boa tarde, é o trip 5447 no pátio 6, pátio 3. Gente da informação Yankee, autorização para barreiras. 5447, Yankee confere. Autorizado barreiras nível 200, decola da pista 1-0, perfil da saída Momo, Cogbu, apoio direto. Aciona 5430, controle 1208. Ponto ideal desce inicialmente até o nível de voo 080. 080, repetindo 2509, com o número 6-6315. Trip 5240, desce para o 070. Para o 070, 5240. Não, trip 5440. Para final, controle baixado e checado. Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, livre pouso, pistão 1-7, vento 190 graus, 1-0. Hotel. Tran 3, 193, está pronto para puxa somente. Tran 3193, coordenando com a equipe solo, chama o táxi. Chamaram o táxi para 3193. Autorizado para o procedimento ILS X-Ray para 10, 2000 pés, 24 de ajuste, cenário 61 no 41. Para o 060-5240. Afirmativo, informo tráfego 2 horas, 6 milhas, no mesmo sentido. Está cruzando agora 5 mil em descida para o 3 mil pés. Tipo da aeronave é um Charlie 402. Ciente, 5240. Tato rodar 27 milhas nordeste, no rumo nordeste, serviço a dar terminado. E a partir de agora, entre em contato com coordenações 12345. Ativo, informando a frequência de Aracaju no 20.3, quando mais próximo. Então no 41. Curva agora à esquerda na 155 no 55 para estabilizar a final ILS. É ano 4 ano, Pro 155, né? Estou estabilizado em ILS. Está atingindo 060, trip 5240. Vetor para sequenciamento, vai com vara agora esquerdo, vá na proa 020, limite localizador. Nessa proa, autorizado descida até o 50. Ok, a esquerda 020, autorizado descida até o 50, limite localizador, 5240. Tipo 5474, número 4 agora, vai reduzir velocidade para 200. 200 na entrada, 6315. Reduz velocidade para 220 nós, 6315, é o número 5. 220, número 5, 6315. Trip 5474, desce até o 050. 050, 474. Salvador, Charlie, Alfa, Oscar. Charlie, Alfa, Oscar, boa tarde, na via, chegada maré até 4 mil pés, ajuste 1014. 1993, estamos com 134 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o campeão. 3193, táxi autorizado, pátio Índia Alfa até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, ajuste na 0 no 4. 0 no 4, via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 1895, contato 3193, um bom dia. Zulu, desce para 2000, autorizado LS, 1014. Trip 5240, controle. Siga para 5240. Quem não tem que assim que eu paguei o tráfego da aeronave que estava à sua direita, o senhor iniciou a redução de velocidade, confia? É porque nós atingimos 060, não tínhamos condições de manter a velocidade. Quer que manter a velocidade maior? Não, não, sem problema. É que, na verdade, a minha intenção era colocar o senhor na frente desse tráfego que havia sido pago a posição dele. Eu tenho condições de acelerar. Agora ele já está bem à frente, vai entrar com o número 2 aqui na sequência. Desce para 2 mil pés com 1014. E aí, desculpe, 5240 para 2 mil pés com 1014. Estabilidade isso, meu, no 41. 41 no torre agora, 118.95. 118.95, obrigado. Quilo Zulu, voa na proa 080, condições? 075, condições? Afirmativo, 075, Lima Quilo Zulu. Afirmativo, na proa de Simbra, autorizado LS. Ok, a proa do estado, Lima Quilo Zulu. Retaguarda no momento, inicie e chama táxi azul 4089. aqui em coordenação, atento à aeronave da TAM, é fora da retaguarda, 4089. O sequenciamento vai curvar à direita, vão na prua 180. Inicialmente o limite é o localizador. 6315. Direita 180, limitado ao localizador 6315. Descida para o nível de voo 060, 6315. 060, 6315. 5474, vetor sequenciamento, vai seguir a aeronave da companhia. Curva à esquerda na prua 020, limite localizador. Desce para 4000 pés, com 1014. Esquerda 020, 4014, com 1.2. Limite ao localizador, 5474. Passe. Boa, azul. 4089. Preciso. Um cachorro aqui na posição 3-4. A gente já está atrás dele. Muito boa tarde, Otan 3193, tá pronto para a posição. 3193, tem condições de alinhar, manter e decolar assim? Que é autorizado, de imediato? Afirmativo. Utilizando o alinhamento, está autorizado a alinhar o TAM 3193. Essa linha é o TAM 3193. Para o pushback acionamento, 35446. Cuidando com a equipe solo, chame táxi. Entra. 30, limite de 10 milhas, após, em caso de falha de comunicações, vai voar Duna, o 63 no 5. Desce para até o nível 50. Carol 50, 10 milhas, na prova 130, caso de falha, voa Duna, hoje é 63 no 5. 5474, está Vilsoca, na nave da companhia, 5 milhas, no rumo Eco. Observa Norte-Cast, toma IMC, observa 3 mil pés e 200 abaixo. Afirmativo, tem condições de aproximação no ILS-XA, mantendo separação própria da aeronave? Negativo. Ok, então vai ultrapassar o custo localizador em 2 milhas, o 5474, desce para 3 mil pés, 1014. Está com que velocidade? Está mantendo qual agora? Estamos com 180 agora em redução. 180 está ótimo. Tá, pode botar na sequência aí, prossegue. Ok, então. Autorizado ILS, 2 mil pés, 1014, reporte estabilizado. Ok, então vai interceptar o localizador. Estabilizou ali naquele Zulu. Torre agora, 118.95 Zulu. Prepara sem graça. Lima aqui no Zulu. Lima aqui no Zulu, confirma. Intenção de pouso 9097. 9097. Gente, continua com a informação, aguardando pista livre. Lima aqui no Zulu. Alfa Tango Tango, livre ingresso, pista 97. Táxi via pista, reporte leve, pronto, cabeceira 97. Alfa Tango, espera 10, 118, 9098. Estamos com um cachorro aqui, está sendo seguido pela viatura da Infraero e do Bombeiros. Está direcionando para a pista, inicia a aproximação perdida e aguarde transferir as comunicações junto ao controle. A possibilidade agora da presença está cancelando uma base do Adilha para o 97. Gente, no 7, o Alfa Tango Tango tem condições de taxiar e liberar no pátio 4, tráfego da companhia, ele pousando na pista 17? 60, né? Obrigado. 6315 reassume na proa de Duna, 2 mil pés autorizado, aliás. Duna 2 mil autorizado, aliás, 6315. 5474, torre nos informa agora. Isso impraticável, desce para 3 mil pés. 3 mil pés para iniciar a órbita sobre Duna. 3 mil órbita sobre Duna, 5747. Afirmativo, 3 mil pés, órbita Duna. Qual é o motivo aí? Há um animal, aparentemente um cachorro na pista. Tá legal, valeu. Cachorro na pista. Continua a aproximação. E aguarde novas instruções, reporte na vertical de na vertical do marcador externo. 2.0 previsto espera na vertical do externo, ok? Afirmativo, previsto espera na vertical do externo 5240. Dirigindo base para a final da 17, embaixado checado, vindo aqui. Trip 5240, torre voltando. Prossiga para 5240. Mantenha saber que a EMT em frente todo o tráfego companhia sequenciada a retaguarda, que o controle vai fazer espera com o tráfego. Então, mantenha o rumo da pista, inicie... Pode manter 2.000 pés, mantenha presente por aguarde transferência de controle. Sente 2.000 pés, mantendo 5240. Lima, que nos Lula, 7 pontos autorizados, 190 com 10. Lima, Lula. Agustão, aguarde para ingressar a pista no 7. Da Avianca, que vai ingressa para o 05, após segue até o ponto de espera onde chama a torre 1895, ajustando ao 094, o trip 5447. Eu dando passagem para a Avianca, que está se dirigindo ao 5, após prossegue, ponto de espera da 10, monitora em 1895 e ajustou ao 0-1-4, trip 5447. Correto. Mas a Juliette, meu ano 4. É só um instantinho, Rafael Gustavo. Lima 3, Lula, Solas 29, pátio 3. 5, meia hora, 4 horas. Marcação do ponto de espera e chama o solo 129 para prosseguir até o pátio 3. Guilos Lula. Trip 5240. Mantenha 2.000 pés. Presente rumo. Chame o controle agora em 120, décimo 8. 208-5240. Alfa Tango Tango, aporte aliado e pronto, pista 17. Gole, mantenha 2.000, retorne pela esquerda, Duna, em Duna inicie órbita também com pernas pela esquerda. Ou melhor, vamos fazer melhor para a Sora Nadop. Curva à direita, voa Duna, inicie órbita em Duna pela esquerda. Sente, curva para Duna à direita, 5240. Afirma, 5240 a fim de fazer a entrada direta. Afirmativo, faremos a entrada direta. 089, gente, Azul 489, estamos com duas viaturas aí, uma infra-aérea e outra em bombeiros, na pista tentando capturar um cachorro. Mantenha a presente posição. 489, já autorizado, pátio, pátio 3, vem aqui no Zulu. O trip 5240 controle. Em virtude da pista 10 está impraticável por animal na pista, o senhor não deseja, o senhor não aceitaria uma vetoração para final visual da 17? Afirmativo, 5240. E 5240, mantenha 2.000 pés, curva à direita. Proa 340. Curva direita 340, 5240, mantém 2.000 pés. Oi, Xandra 63, eu mantenho que a forma está iniciando a hora de Duna 4.000. Firmo 4.000. Salvador, tinha Alfa Oscar? Vale, Alfa Oscar. Nós temos capacidade para pousar também na pista 17, ok? Ok, aguarde. 240, controle, pista 10 está liberada. Está em condições visuais para fazer uma base pela direita? Afirmativo, 5240. Ok, reassuma a navegação. Desconsidere a vetoração anterior, base pela direita pista 10, desce em condições visuais, chame agora a torre 118, decimal 95. 118,95, 5240. Queda, ótimo. 63 no 5, desse mantém a 3.000. 3.000, 3 no 5. 474, autorizado 2.000. 474, autorizado 2.000. Sobreço Lulu 6, Bravo Del Zulu, trive após conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle de saída, 5460, transponder. Pista 10, pouso autorizado? 5240. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, decolado aos 33, controle 120, décimo 8, boa viagem. 108, grata mesmo. Bom, 3805. 1208, controle. 208, 3805, obrigado. Reporte para estacionamento. 3205. 100, vigilância. está livre da redição 3000, Alfa Tango Tango? Alfa Tango Tango afirma. Redição a centena, Alfa Tango Tango. É 315, curva à esquerda, proa 210. Esquerda 210, 315. Charlie Alfa Oscar, vetoração curva à direita, proa 040. Perdão, esquerda 040, Charlie Alfa Oscar. Ok, esquerda 040, está com a roda de outra Alfa Oscar. Esquerda. Chame 315, décimo, mantém 2000. 2000, 315. 5474, passando o dono, estabilizado. 474, estabilizado. Torre 118, decimal 95. 8900, obrigado. 474 a frente. Charlie, o Alfa Tango Tango controle, sobe e mantém 3000 com 1014. Vou manter o perfil da carta, o Alfa Tango Tango. Chanel 6315, reduz 170 nós. 170, 305. 7, boa tarde, continua a aproximação, guardando a pista livre. Aproximação, guardando a pista, 5474 a frente. Trip 5240, solo 34, livre direita, solo 121, decimal 9. Alinha à direita, 219, 5240. Alfa Oscar, décima, tem 4010. 4000, Papa Romeu, Tiago Alfa Oscar. 190 graus, 129. 4089, livre decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, sono 2-9. Trip 5447, ponto de espera da 1-0, pronto. Trip 5447, não tem ponto de espera. Teremos, 5447 a 3. Salvador Fortaleza, 370, nível autorizado, via 319. Bangu, DCT Abuque, após conforto. Decola da 120, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208, controle, 5445, transporte. 3 de no meio da tram, Fortaleza 370, conforme a 19, Bangu, DCT Abuque. Saída Momo, Froti, 10, curva à esquerda. Controle 208, transporte 5445. 3 no meio, após fundo, congestionamento. Tem 2 de no meio. Oscar, desce 2000, mantém a proa, chama estabilizado. 2000, mantendo a proa, reportará estabilizado, Papa Romeu, Tiago Alfa Oscar. Tango Tango, sobe e mantém uma centena. Uma centena, Alfa Tango Tango. Graus 13 mais. Picoso, cabeceira 1-0, baixa de chegada, 5474. Azul 4089, decolado aos 3,5, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, uma boa tarde, 4089. Charlie Alfa Oscar, direita pro 070. Direita, 070, Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar. Decola da El, passa 1-300. Azul 4089, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, azul 4089. Serra Vitor, boa tarde, mantenha 070, voa ITAP, chama para a descida. Torre Salvador, boa, Rússia 6315, passando o externo, baixo de calor. Rússia 6315, última aproximação, aguardando que está livre. Aguardando, com certeza, molhada? Negativo. Obrigado. Salvador, boa tarde, 3-2-0, informação em 320, boa tarde, desça e mantenha nível de voo 1110, direto posição Duna. Zona identificação, vigilância. Alfa Tango Tango, controle, voa Elefa da Presidente após Elefa, Vitória da Conquista. Elefa após Vitória da Conquista, Alfa Tango Tango. Xalé 6320, reautorizado para 2000 pés, altímetro 10, 14, 6320. Para 2000, 14, 320. 5474. Qual a aeronave na final? Ativo. Apagou a passagem do Embraer 320 da Avianca, a linha e mantém o estuna zero. Passagem no mesmo na curta final, a linha mantém na onda zero, 35477. Carduna, torre 118, decimal 95. 11895, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, São Papa Romeu, Charlie Alfa Oscar, está me dando minha aliança. Charlie Alfa Oscar, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Charlie Alfa Oscar. Confirma a intenção, pouso 1-0 ou 3-1-7? 1-0. Direcionamento, pode estar aqui no meu Zulu. Boa tarde, 1964 da Goa, acione a identificação, desce e mantém 3000 com 1-0 no quadro. Mantemos, direto do Duna. Direto do Salvador, boa, onde está a minha 315, bro? Minha 315, prossegue via Alfa, em continente da Juliette. Alfa, está Juliette, minha 315. Autorizado a decolagem da 1-0 para 3547. Autorizado, prossegue em contato via pátio principal, contorna... Via pátio 3, contorna pátio principal, Lima, Mike Quebec, na Quebec, Chime Torre. 1-2-9-5, Lima, tem um jogo. Fax 2230 da Passaria do POB 56, 4 horas, alterna Salvador. 2230, agora estamos por ataque, 2230. Mantenha a posição. Vai Juliette, prossiga. Gente, aguarde para o táxi, visita o papai Juliette. Passaria 2230, segue a aeronave fica no poste à sua frente, via pátio principal Índia e Alfa, no ponto de esperada 1-0, chame torre em 1-1-8-9-5, quem negar 1-0-1-4, o passageiro 2230. Gente, segue a aeronave à frente, quando pode esperar da 1-0, 118-95, 614, obrigado, boa tarde. 3-5-4-7-4, ingresso, passo 3, vai prosseguir para a posição 4. 5-4-7-4. Tá. Gente, livre pouso pista 1-0, vento 200 graus, 1-2-9. Charlie Alfa Oscar, livre pouso na 1-0. Tripe 5447, decolado 242, controle 1-2-0-8, bom voo. 0-2, obrigado. Papai Juliette, na escuta do solo? Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5447. 5447, boa tarde, contato radar decolar, saída Momo, vigilância. Momo, vigilância, o Trip 5447 informa que está impossibilitado de cumprir a restrição das 15 milhas 110. O senhor liberaria, teria como é, nós permitimos nossa ascensão ao 160 sem a outra restrição, por favor? Pois não, tá liberado. Muito grato, senhor. Controle de Salvador, bom dia, o gol 2006, bom dia, identificação, desce para 4 mil pés, direto Duna, 10 no 4 não tinha. Para, Duna 4 mil, Solo, Salvador, 3805, no 04, puxa o acionamento. 3805, aeronave da Avianca, vai parquear no gate 03 à sua direita, após o mesmo parquear, estaria o feedback após trás. Ok, então após o avião da Avianca no 03, autorizado, 3805. E o Alfa Tango Tango solicita o 080 para conquista. Se possível, já para a direta, para a ideal é 254. Ok, reautorizando nível 080, aguarde para aproar conquista. Alfa Tango Tango. 080 aguardando, Tango. Azul 489, chama agora Recife 1251, boa viagem. 0-200 graus, 1-1 da noite. Autorizado, 0-2230. Então, após o LED, confirme de acionado. Aqui está com o terrisco até o ponto de espera da rocha, reparta para ingresso no 7. Tango Lima, que usa o voo, autorizado o cruzamento da pista 1735. Após táxi via, para passar na frequência livre. Ingresso na táxi Mike, Ariel Fosma. Seguro não tem abastecimento. Redução 220. Reduzindo 220. Tráfego 1 para corrigindo 11 para 12 horas, 7 milhas, passando 7 mil em descida rumo nordeste, com rebanho 318. 224. Vocês poderiam informar o combustível? Série do 2230, decola do 4-6, controle 1 do 0-8. 208, boa. Ô, o que você está fazendo? 3-0. 2-2-3-0, boa, contato radar, saída Arbor, submantém o nível 1-8-0. Arbor 1-8-0, 2-2-3-0. Aí que a Codelta chamou? Você gosta de escopo aí, Codelta? Codelta, pode poder informar se é BR ou tchau. 964, sobre vetoração para sequenciamento, esquerda para o 040. Esquerda 040, 964. Salvador, tá 3-2 no meio, pushback acionamento na posição número 1. 0-1, número 2 na posição. Aguarde para pushback, 3-2 no meio. Aguardando. Serra Vitor, vê se mantém a 050, Vitor. 050, Alfa Oscar, prossegue via Lima, Mike, Quebec, na Quebec Chame Torre em 1895. Para o táxi da 3805, 121 a bordo, Galeão, 4 horas e 5. Alfa, no ponto de espera da 10, Chame Torre em 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. 1-0-1-4, via Bravo, quando espera 2-9-5-3-8-9-0-5. Obrigado, bom trabalho. Então, 3-2 no meio, após a aeronave da companhia, o Braga está agora, está livre, puxa, costa que táxi. Após a aeronave da companhia, está livre, recupera táxi, 3-2 no meio. Eco Delta, na escuta. Poderia confirmar o local de sobrevoo? É o trip 5447. Prossiga. É só teria possibilidade de autorizar a proa de barreiras por 5447, por favor? Direto barreiras, tá livre. Grato. Eco Delta, Salvador, Salvador. 500 pés, decolada 17. Curva à direita, corredor cheio até o farol. 1208 controle, acione 0125 no transponder. Seu 035 à esquerda, o 2006. 964, reassuma a navegação. Direto do Duna, DC2000 livre e LS. Altímetro 1014, o 964. O 1964. Prossiga, o 964. Reassuma a navegação, direto do Duna, DC2000 livre e LS. Duna 2000, livre LS, 1964. Ou 2006, desce e mantém 2000, altímetro no 0 no 4. 2000, 1014, ou 2006, mantendo a proa 035. Firmo. Controle passageiro 2230, se é possível, a destino conquista ou proa de altitude. Inicialmente, mantém a Elefa 2230, ou a Elefa direto. Direto Elefa, 2230. Cada faixa prossiga. Sua aeronave agora na pista. Gente, ela vai ingressar via Papai prosseguindo o táxi para Angardera, está? O senhor cegamente autorizado que usa o mensagem no 735. 206, redução 220. 2006, reduziu 200 mapas. Localizador 6320. 6320, ciente, passando Duna, completa LS, torre 118-95. 5 pontos, espera da 10, pronto. São 3305, autorizada a linha de decolar, pista 10, dentro 190 graus, 119. A linha decola 10 da 3805. Ao meu. Fox Serra Vita, retoração, sequenciamento, esquerda, proa 025, limite ao localizador. 025, ligado pelo localizador, Serra Vita. Estabilizado no ILS, tá? 10. Fechando a M3, 20, continua a aproximação, reporta a baixada travada, guardando a pista livre. Passará. Recife, 1288, para informação de boi alerta. Só no 7. 006, reassuma a navegação, direto Duna, livre LS, pista no 0, chão estabilizado. Essa Duna reportará estabilizado, gol 2006. Oficial Serra Vitor, desce e mantém 3 mil pés com 1-0 no 4. Oficial Serra Vitor. 3 mil pés, 1-0 no 4, Serra Vitor. Autorizado táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera do 10, torre em 1-1895, que negar o 10 no 4, boa viagem. Obrigado, 10 no 4, boa espera 2-5, pode ir. Confirme? 320, passando externo, baixado e checado. Xander 6320, continua a aproximação, guardando pista livre. Zero, redução 1809. 201-180, gol 2006. segue a sinal 737, 12 horas, 7 milhas, 3 mil pés. Próximo localizador. 37 sendo redução para aproximação, gol 2006. R6320, livre pouso pistão, no 0 vento 190 graus, 12 mais. Livre pouso, chame a R6320. O Tran 3206, está no ponto de espera da 10, visão para 9 na curta final. Gente, Tran 3206, mantém ponto de espera. 3206. Tran 3205, decolada 54, controle 120, destino 8. 208, então, é. Cuidado, autorizado da linha, mantém puxando a zero. Salvador, boa, tá 3805, cruza 1300, da El. 3005, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Curva à direita, proa de Leda, o TAM 3805, obrigado. Cuidado autorizado, decolagem, pista 17, vento 190 graus, 13 mais. 1895. Torre 1895, 964. São 3206, Lima, tem pista na zero. 3206, Lima, tem na zero. Só Serra Vitor desce e mantém 2000. 2000, Serra Vitor. Puxané 6320, solo 55, livre à direita, solo 121, décima 9. Senta Charlie, possível? Aqui está estacionado no parque de Orixá para acionamento, por favor. Gente, apenas com um local de sobrevoo, e aqui da Charlie. Fazer um toque repetido. Tem gente, Yankee Delta Charlie, aguarde copiar Yankee Delta Charlie. Charlie. 190 graus, 139. Em nível de decolagem, estão 32, estou no meia. Estou em gol 964, passando externo, bastante, travou. Gol 1964, partindo da aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 964. Parte do segundo, parte da... Onde está? Parte do aeroporto, como aqui. No caso, hein? O toque remetido? Sabíamos. Minha criança Charlie, 7, Salvador, Salvador, 500 pés. Cola da 17 com Pro Açu. 1208 controle, 0132 transponder. Minha criança Charlie. 200 pés. Ok, é autoriza subir na proa de Itapuã, a magnética 220 Salvador, para 1000 pés, o mais que é dela? Autorizado para 1000 pés, mas tem cuidado, tá mantendo o farol de Itapuã. O 2006 passando o Duna, estabilizado. Beta final ILS, pista 10, torre 118, decimal 95. 1895, legal, obrigado. 1208. Sou eu, Mike Eco Delta, na vertical do farol de Itapuã, 1000 pés. Poderia confirmar se mantém 1000 pés aí no radar? Mike Eco Delta, a indicação aqui é que o senhor está passando agora 900 pés. Ok, poderia confirmar o altímetro pra mim? Altímetro 1014. Ok, meio 14, Mike Eco Delta, então eu solicito retorno para Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, sim, mas tem farol de Itapuã. Mantendo, pode descer para 500 na vertical do farol? Confirme. Pode descer para 500 na vertical do farol? Afirmo, 500 pés para o farol de Itapuã e aguardo. Sim, Gol 234, vai passar o marcador externo, Índia Serra, abaixado, é travado. Confirme, Gol 2006? 2006, está estabilizado ILS, passando o marcador externo, baixado e travado. Gol 2006, continua a aproximação, guardando pista livre. Continuando a aproximação, guardando pista livre, 2006. Gol 1964, solo 58, livre direito, solo 1, 2109. Direito 29, 964. E aí, Dr. Charlie, prossiga. Confessando identificação, aguarda contato do radar. 3308 está livre, pode estar. Tá, 3283. 090. 964, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 964. Mais. Gente. O Mike Serra Murphy. Cuidado de condições, passa a retaguarda, não é isso? Ah, afirmativo. Seleção do cruzamento da sinal da pista 1-0, a retaguarda da aeronave nacional, reporta gerando base para a pista na 7. A retaguarda da aeronave nacional reportará uma recuperação na aeronave nacional. 5. Fox, do lado de Serra Vida. 2-18, Serra Vida. Número 8, confirma a radiodistância? Não. 3805, confere. Chama agora Recife 125 decimal 1. Recife 2515, obrigado, tá bom. 251. 251, então, obrigado, tá bom. Mike Serra Golf, acione o código 5055. Segue Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 964. 40, Recife, 128, decimal 8. 71288, Recife, eu passarei 2230, boa tarde. Boa. Delta, reporte na curta final do ano 7, vento sul, 1,12 nós. Delta, reporte na curta final. Rio 2006, solo 01, libere a direita, chame solo em 1219. 219, gol 2006. Guardião 08, informou radial 299, quantas milhas de Salvador? O 447, passa 140, 58 milhas, chama Recife 1288, boa viagem. Isso, nós chamamos Recife agora em 1288, 5447. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papa Romeo, Foco Serra Vito. Foco Serra Vito, sente do tráfego, informe checado, vento sul com 1,12 nós, o Foco Serra Vito. O Foco Serra Vito, baixado e checado, informa que a intenção é prosseguir para 1,07, com correção, 1,07 com base para a direita. Então modifique seu plano agora ao 02, modificação 02 com base pela direita 1,07, reporte na final, o Foco Serra Vito. Qualquer delta, está na curta, contra aí baixo, tá bom. Repouso no 7, vento sul com 1,12 nós, Mike, com delta. Delta. O Yankee Delta Charlie decolou de Salvador ao 02, transfere controle e frequência 1208. 1208, grata mesmo. Controle Salvador, é o Papatão Yankee Delta Charlie, boa tarde. Yankee Delta Charlie, prossegue. Primeiro, o decolador está presente, está passando aqui na vertical de Itapuã. A intenção é seguir para fazer um toque arremetido no CAP. E após o CAP? Retornar para Salvador. Ok, gente. Chamei no retorno, minha pilota Charlie. Charlie, graça. 1 na bola, 3 horas e 10, autonomia.